Reportada, 366. Luísa, ponte espera da 1-0, chame torre 1-9 desse momento. Chama torre 1-1-8-6. Aqui, gente, o pick-off que vai acontecer, né? 1-2-0, decimal 3. Gente, aguarde para a cópia. Três três zero quatro, prossiga. 3304, para Brasília, nível de voo 360, via Upesu 17, decola da 1-0 após curva direita, saída Arbor, após Elefa, após voo Ofito. Controle 1-9-35, torre 1-1-8-6, transponder 5535. Do Brasília, nível 360, via rota do plano de voo, Upesu 17. Decola da 1-0, saída Arbor, depois voo Elefa, Ofito. Controle 1935, torre 186 e aciona 5535, TAN 3304. TAN 3304, com desviamento correto, reporte pronto para posicionamento. Vou entrar. 437, Bonnie S59, contact Salvador Departure, 119.35. 119.35, have a nice day, 35437. Salvador Control, 35437, dial departure, if you know. CPS 5437, radar contact, climb plate level 400, dial departure. Roger, climbing to flight level 400, dial departure, 35437. Saulo, bom dia, web 589. 59, prossiga. A saída prevista para Guarulhos? Nós não recebemos o plano ainda, aguarde para, a cópia. 099. Prevista para Guarulhos? Se ela não tem nome. Web 581, saída Arbor. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, obrigado. O Alfa. Decolagem, pessoal. 1-3-3-25. Recife, 1-2-5-1, 1-3-3-2-5, 62-1-1. Uno 435, pronto para cópia? Pronto. 1-4-3-5 para Ilhéus, autorizado 240, via Golf 677. Decolar 1-0, após curva direita, saída da El, após Leda, após voo Ilhéus. Controle 1-9-35, torre 1-1-8-6, transponder 5521. Autorizando 1-2-4-0, da cola da 1-0, curva direita, via Golf 677, saída da Euleda, após Ilhéu, 5521, 119-35, torre 118-6, 1-9-4-35. Golfa decolar 201, autorizado da presente curva direita, mantenham no mil pés, aguardando transferência de comunicações. Da Euleda após Ilhéus, 1-4-3-5. 1-4-3-5, desenvolvimento correto, é forte, pronto para posicionamento. Já está pronto para posicionamento, está no 7. A trip 5221, solicita coordenar o 200 para a conquista. Patricio autorizado puxo, mas será o número 3 para espera. Ciente autorizado é o número 3 do 435. Saulo Salvador é o trip 5221. Trip 5221, prossiga. Solicita coordenar o 200 para a conquista. Ciente número 2 para a cópia. Para o táxi, TAN 3663. Corrigindo, trip 5221, número 3 para a cópia. para o táxi Sam 3663, 181 no POB, 3665 de autonomia, alterna Galeão. Sam 3663, autorizado táxi via Índia, ponto de esperada 10, torre 1 no norte decimal 6. Via Índia no ponto de espera 118.6, Sam 3663. Alô, Xané 6225, o senhor tem previsão de tempo para o push de acionamento? Xané 6225, após o Airbus 320 data liberar a cala, autorizado para o acionamento. Após a passagem do Airbus, está livre o push de acionamento 6225, gate 1. Acho que é 1000 pés em condições visuais, seu porto no farol da barra. Pai, foi o Rodrigo Axé, Palau da Barra, Centro do Alto. O Alfa Direto aguarde copa, vou local, só instante, beleza. Blink 00, vou local, aguarde copa, número 5 para copa. O Índio November Alfa, vou local, pronto para copa. O Xané pode passar pelo abaixo do 40? Vai 63, zona 1, abaixo do 40, decisão para 2000 pés, negando 014. Esquerda, corredor forte 20 milhas, controle 1935, 2186, acione o core 0171, Índia, November Alpha. Go ahead, trip 5437. Request heading bridge position. Stand by, trip 5437. Roger, stand by, trip. E 14, boa viagem, não lembra não. Azul 4299, ciente da aprovação Campinas, já temos aprovado 15 para copo, só um instante, presidente. Dentro. Assusta. Então, hoje não é 6312, quanto copo, Recife? Recife aprovado 350, via Opero I-58, pista 10, decola, mantenha a reta até cruzar 2000 pés ou a terceira milha. Após curva à esquerda, perfil subida Puca, Jamo, transição Caju, controle 119.35, torre 18.6, acione o código 5534, Oxené 6312. Cotejamento, portão 10, chame, pronto, push back, acionamento, Oxené 6312. Solo Salvador, TAM 3304, push back, acionamento, portão 3304, aguarde, push back, acionamento, vou ter um 37 da Gol para ataque a sua calça, só instante, gente mesmo. Gente, te aguardo. Para Vitória de la Conquista, decola a pista 10, vai curvar à direita após 2000 pés ou a terceira milha com perfil subida Arbor até Arbor após direto Conquista. Controle 10935, torre 186, aciona o código 5545, trip 5221. Autorizado no 200, decola da 10, curva à direita após 2000 a terceira milha na Arbor após o TC. Estou em 5525, para o táxi 67 Goiânia, 1h50. 67, se abrava o Golf Oscar com 1h50 na autonomia. Táxi à direita via Índia, ponto de espera 10, chame torre 1, 18, decimal 6. Altímetro 10, 14, tambor viagem 6225 da Ocean. 6225, Libertaxi, Índia, ponto de espera da 10, chama 1186, 6225, contra base, obrigado. Rodando 43564 a bordo, 2h30, alterna Aracaju para o táxi. 4230, Aracaju no alternado. Táxi à esquerda, contornando terminal, siga lá o Fokker sem avianca no ponto de espera, número 2, torre 1 no 8, decimal 6. Altímetro no 0, 14 no viagem, voo no 435. Segue o Chané, 118.6, ponto de espera no 0, no 435. Da 3304, passarão 37 com a cauda, após a passagem, puxa, aciona no 5, chame táxi, da 3304. Autorizado após a passagem do 37 na cauda, da 3304. Alfa Vidilete para conta, parte 4. Voador Salvador, vou no meu pé, via corredor Axé, Caxapé, estou com um toque remetido em Veracruz. Pista no 7, decola curva à direita, via corredor Axé. 1935, controle. 18-6, torre SN0151, Alfa, Vitor, Juliette. Tripe, Spy, Fox, Bisteva, contact Sierra Charlie, Recife, frequency 125.1 or 133.25. Roger, 125.1, 133.25, Tripe, Spy, Fox, Bisteva, thank you, have a nice day. Ajuste de altímetro, 1014, boa viagem, Alfa, Vitor, Juliette. Olimpo 00, na escuta? Na escuta. É, Rádio 170, 30 milhas. E retorna para fazer algum toque remetido ou só para a área solicitada? Vai iniciar com toque remetido. Gente, afasta 170, 30 milhas e retorna para toque remetido, é isso? Não, vou iniciar com toque remetido, ok? Primeiro no circuito, permanece circuito de tráfego. Ok, então inicialmente circuito de tráfego, sujeito ao tráfego, decola pistão no zero, curva esquerda, 1.000, 1.500 pés, em coordenação com a torre 18.6. Para o afastamento 1935 com controle, e aciona o código transponder 0171 no Olimpo 00. Olimpo 00, decola da 10, curva esquerda, abriu 1.500 pés na 200, a torre 18.6, com a torre 1935, aciona 0171 no Olimpo. Correto, cotejamento. É, vamos trocar o transponder, já temos este acionado. 0172 então, Olimpo 00. Bate 0172. Correto, cotejamento, parte unitar da base aérea de Salvador, livre para acionamento e pós táxi. 00. Acionamento e pós táxi. Táxi 02 da companhia, nem mantém pistão no 0. Pode passar 02 da companhia, mantém no 0, 02. De voo aprovado 360, via posição bridge, upper Zulu 16, após o restante conforme a rota do plano de voo. Pistão no zero, decola, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após curva à direita. Controle 11935, torre 186, assina o código 5525. O azul 4299, para Campinas 360, bridge. Campo de Luz, Rota Meia, Hotline de Voo, pista 10. Para decolagem 2000, curva direita, 800 milhas, controle 1935 e transponder 5525. Correto, portão 08, chame pronto, azul. 4219. Né, 6225, livre decolagem, pistão no 0, vento 0, 70 graus, 08 nós. Livre decolagem da 10, 6225. Canal 63, o nono, livrão na Fox, na sua disposição. Canal 63, o nono, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportaremos antes da Juliette, 63, o nono. Alfa Vitor Juliette, está desautorizado como número 2 no ponto de espera. Reporta para ingresso. Salvador para o táxi, 3304. com 129, alterna com 4 horas e 30. Na 3304, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, com espera da 10, torre 11.6. Índia, Pátio Uno, Índia, com espera 14.6. Aceleração na saída. Sim, você na 6225. Abraço. O 6225 poderia voar na proa de Nitsa? Xanamia 225 negativo, vem na proa de Momo. 7, proa de Momo presente, Xanamia 225, confirma? Afirmativo, proa de Momo, Xanamia 225. Momo presente, 6225. Era na cima do controle. Decolou de Costa Azul, assustou de Grupo do Lucia. A rotina 507, tá para bordo. Código alocado é o 0201. Autorizada presente, entrou direto para a cidade de Baixa. Nosso abraço. Confirme de novo que a transmissão está muito ruim. É, Papa Romeu, Ronaldo Cabrado. Decolou de Costa Azul, assustou de Grupo do Lucia. Vai com 4 a bordo. Código alocado é o 0201, a rotina 510. Autorizada presente, direto da cidade. Papá Romeu, Papá Oscar Bravo, confirme três pontos. Transponto 0201, é o Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, confirme o destino. Grupo de Lucia. Confirme, Romeu Oscar Bravo. Copiou o Oscar Bravo, senhor? Confirme destino, Oscar Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo. Destino é Grupo Zulu, Cia. Reporta alinhado e pronto para decolagem. Autorizado, Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo. É, Zulu 5, controle em 1.9.35, bom voo. 935, bom dia, voo, quadro. Voador Gol 1435, vai livrar 2000 para 240. Gol 1435, contato radar, se botar em nível de voo 240, saída da EL. Da EL 240, 145. Três zero quatro, vento 0800 graus, 09 nós, livre decolagem, pistão 0. 3304, autorizada a decolagem, não. Vitor Juliette, mantém a posição, aguardando para o ingresso. Para puxa, se não der, na 8. 4299, mantenha, espera para deixar o pushback. Guarda para o push, 4299. Decolagem pistão no 7, o vento 060 graus, 11 no nós. Sam 3304, decolado 17, controle em 119, decimal 35, bom voo. Salaremos, obrigado. Solo, Xanair 63, 12 para o táxi. 94 a bordo, 2 horas de Natal. Na decolagem, Alfa Vitor Juliette. 1-4 autorizado táxi via Pátio 1, taxiway Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 6. De táxi via Pátio Índia, torre 1-1-8-6. O Xané 6312, obrigado. Solo M5811, com a informação quilo para Guarulhos, 360. Pato Radar, suba para o nível de voo 360, saída da Árvore. Árvore, 360 subindo, 3304. Acionar, fazer o push, repostando para o ataque. Pouso Chanel, push acionamento livre de 42, vamos dar um azul. Sujeito 5811, pronto para a cópia? Pronto, cópia 5811. Sujeito 5811 para Guarulhos, autorizado de voo 360. Via Ubisulu 21, decolada 1-0, após curva à direita, saída da borra, após a lefa, após voo de Sagaz. Controle 1-1-9-35, torre 1-1-8-6, 3-4-5-5-5-4. Ok, foi autorizado então Guarulhos, no nível 360, a saída Arbor, após Arbor, elefa, após elefa, Sagaz. Aerovia Ampezulu 21. Decolando da 1-0 com curva direita, vai chamar o controle em 11935, a torre em 11186 e no transponder 5554, WebJet 589. WebJet 581, cotejamento correto, resposta pronto para puxa acionamento. É lá. O trip 5211 para o puxa acionamento. Eficiente, vento 100 graus, 1629, livre decolagem, pistão no 7. Trip 5221, temos aprovado o pushback do Embraer da Azul a cauda no portão 8. Aguarde para puxar, é número 2 do setor. Paulo, trip 5221 para o push, acionamento. 5221, temos o Embraer da Azul a cauda puxando no 8, só um instante por gentileza, vai ser o número 2 do setor. Uno 435. Entendeu? 1251-3325. 1435. Via com 2, achar caixa pega, 2286, contra 2935, transponder 0. 125, vai comigo. Rio Chané 632.010, pronto. Chané 6312, a linha mantém pistão no 0. A linha mantém pistão no 0, Chané 63. Oceané 6225, Xame Recife é 126.85 ou 133.65. 1-2685, 1-3365, Oceané 6225. Estimativo, transferir para o controle. O Alfa Vitor Juliette, decolado agora aos 22, controle transfere 119.35, bom voo. Controle 1-9-3-4-5, Alfa Vitor Juliette. 2, Salvador, Papa Romeo, Mike Eco Vitor, 4-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7-4, 7- Bota na saca do mesmo. Tribe 5221, após a saída do Embraer 190 da Azul, autorizado pushback após pampa táxi. Sete após o autorizado push, graças. azul, 4299, para Marte, com 108, 4 horas e 45 minutos, alterna a Ribeirão Preto. Afirmativo, manter mil pés, chama para regresso, Índia, November Alpha. Controlador, bom dia, Papa Tango Alpha, Vitor Juliette. Decolou da cabeceira no 7, ingressando no corredor Axé, ascendendo para mil pés. Sente, manter mil pés no corredor Axé, em condições visuais, Papa Tango Alpha, Vitor Juliette. Manter mil pés no corredor Axé, em condições visuais, Alpha, Vitor Juliette. Oh. Ó, Salvador, bom dia, é o Gol 1888, transferindo. Gol 1888, desça para nível de voo 050, autorizado chegada a Mari. Aro 50 na Mari, 1888. Confirma, primeira nave. Começa a baixa para pouso. Livre frequência, Papa Romeu, Romeu S. Cabral. Alô? Divisor Marcel, ponto cópia. Pista Santinho, Olimpo 00, táxi autorizado até o hotel. Reporte para o cruzamento, pista no 028. Solo Salvador, total 99 no ano. Olimpo 00, copiou o solo? 00 está autorizado, chamará no hotel. Afirmativo, o total 991 no Fortaleza, já temos aprovação, só instante para a cota, por gentileza. Aguardo, aguardo. 3859, bom dia. 3859, bom dia, Curitiba, já aprovado, 13 para a cota, só instantinho, por gentileza. Gente, confirma da El. É, Antezul 44, da El Leda, após Leda Eudes, onde intercepta a aerovia. Tripla, correção, Papá, tripla Romeu Lima, pronto, cota. Total. Não, é outro tráfego. Papá, Romeu, Romeu, Romeu Lima, ponto para cota. Salvador, Maceió, livre de voo 075, iria no eixo da aerovia Golfo 677. Inicialmente sai restrito à esquerda via litoral Corredor Forte, 1.010. Controle 1.9435, 2.86, acione o código 0.263. Papá, triple Romeu Lima. TAM 3304, chame Recife em 126.0 ou 128.8. É 1260, 1288? Afirmativo, TAM 3304. Isso. Ok, obrigado, por ti. Boa viagem, Papá Triple Meu Lima. Oceaner 6311, box 06, frente daquilo para Guarulhos, nível 360. Gente, o número 3 para cópia já aprovado, só um instante, hoje. Aguardo. O trip 5221 para o táxi, POB de 55, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Salvador. Trip 5221, autorizado táxi, via pátio 1, taxi Índia, Ponte Esperadão, 1 no décimo meio. E via Pátio, no Índia, quanto espera, estou 126, grátis. Olimpo 0030, cruzamento da pista 00, ingresso na Taxiway Delta, ingresso Alfa, reporte aí da Juliette. Cruzamento da 10, Delta Alfa, reporte para a Juliette. 00.